Bom, amigos, começando a 59ª edição do podcast Three Wide, essa que era para ser a 60ª edição. Infelizmente, o Hélio e o Leonardo gravaram semana passada, mas tiveram problemas lá na hora da edição, né? Os arquivos estavam corrompidos e, infelizmente, o programa sobre as etapas de Charlotte não puderam ir ao ar. Então, nós vamos só dar uma pincelada aí mais para o bloco final aí sobre um pouco de Charlotte lá, mais respondendo as perguntas, e vamos dar foco total em Talladega, que no final acabou por resumir esse bloco aí, Tender Round, e inclusive já a Laika já participou primeiro que todos aí do programa, mas dando seguimento, a gente vai falar sobre as etapas de Talladega, começando com a Truck Series, né, que retornou após uma folga aí de 2 semanas. Então, se a Laika permitir, eu já vou chamar o Leonardo Guina para trazer os seus destaques dessa etapa de Talladega. Posteriormente, o Elião, e daí nós vamos debater aí o que nós vimos dessa prova lá, a Fred's 250, no oval de 2,66 milhas em Talladega. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Bom, a Laika já fez a sua participação especial já, né, para começar. Bom, quero já pedir desculpa também semana passada, eu e o Hélio gravamos semana passada, mas eu não sei o que aconteceu com os arquivos, que ficaram todos corrompidos. Tentei reparar os arquivos, mas infelizmente não consegui, nenhuma ação que eu fiz eu vou conseguir reverter os arquivos corrompidos. Infelizmente, perdemos a edição que foi gravada na quarta-feira, mas isso daí acontece, faz parte. Bom, o final de semana em Talladega foi muito especial, como sempre Talladega, a última corrida do ano em Talladega, sempre duas corridas boas, no sábado sempre vem a Truck Series e no domingo a Sprint Cup. Tivemos a Sprint Cup um pouco diferente do que geralmente nós víamos nos últimos anos, né? Alguns pilotos lá no fundão, lá esperando para atacar mais no final, bem diferente, mas isso é um assunto do próximo bloco. Na Truck Series já, o Paul moeu, o negócio foi frenético mesmo. O Johnny Stalter, mais uma vez, né, provando que o azar sempre acaba pegando ele. Agora, ele que teve um ótimo ano, vem tendo um azar na parte importante do ano, na parte final do ano aí. Teve problema de motor logo no começo da corrida, acabou terminando em 30ª, primeira corrida para ele, ficando um pouco distante, né, da luta pelo título, mas ainda dá, não é o final, o fim do mundo ainda para ele não, tá 36 pontos, mas ainda consegue ainda, né. Já o Timothy Peters acabou vencendo a corrida, ele que desde 2009, todo ano que ele faz full time, né, desde 2009, pelo menos uma vitória ele consegue no ano, e conseguiu mais uma vitória para ele, a 8ª vitória na carreira dele aí. Parabéns pro Timothy Peters. E o Timothy Peters consegue a sua primeira vitória em Talladega. Né? Ele que havia vencido a última vitória ano passado foi em Las Vegas. Agora esse ano, agora de 2014, sua primeira vitória em 2014 aconteceu em Talladega. Parabéns ao Peters aí. Ao Peters. Bom, meu segundo destaque vai para o Taylor Mawson. É, ele que andou muito bem, terminou a corrida em segundo, um ótimo destaque para ele. Teoricamente, o melhor resultado dele no ano, do Taylor Mawson, com o truque 32, um bom resultado para ele. Ele até que vem fazendo boas corridas aí, esse ano são 10 largadas, 3 top 5 e 5 top 10, então tá numa média assim razoável aí por Taylor Mawson. Então, parabéns para ele aí. E outro destaque também é o Spencer Gallagher. O Spencer Gallagher que andou muito bem na Arca também, né, no começo do ano, quando eles andaram lá em Talladega, e fez uma ótima corrida também esse ano agora na Truck Series. Terminou a corrida em terceiro lugar, um bom resultado para o Spencer Gallagher, realmente mostrando que ele vem tendo uma pequena evolução, mas vem tendo uma evolução. Meu outro destaque também é o Taylor Reddick. Taylor Reddick acabou terminando a corrida em quarto lugar. Um bom resultado para o Taylor Reddick, mostrando que vem aprendendo e que a turma da Ford ali, né, o Ryan Blaney chegou junto com ele ali, a turma da Ford realmente se esforça aí, não estão para brincadeira, estão andando muito bem. E meu outro destaque aqui, o meu destaque para o prêmio, aquele famoso prêmio para os que fazem muito com pouco que tem, é o Chris Fontani, né, terminou a corrida em sétimo lugar, marcando um top 10 aí, parabéns para ele. O primeiro top 10 dele no ano, o segundo na carreira dele, em 50 largadas. Hélio? Tudo bem, pessoal? Sábado, né? Mais uma prova da Prado Series. Nós vimos dos quatro postulantes ao título, três tendo sérios problemas, o Ryan Blaney, o Matt Crafton e o Johnny Sauter. O problema do Sauter foi fatal para a corrida dele e talvez tenha sido o fator que vai fazer com que ele não conquiste o título nessa temporada. Já o Ryan Blaney e o Matt Crafton conseguiram se recuperar. O Blaney chegou a ficar uma volta atrás, o Crafton tomou uma condição, teve um problema no primeiro pit. Os caras conseguiram chegar relativamente bem. O Bubba Wallace, que foi o piloto dos contenders do campeonato, que teve uma corrida mais consistente, competindo a prova inteira ali no top 4, top 5, sempre na frente, ele não teve um grande fim de dia. O Dima Peters tinha batido na trave em Daytona na primeira etapa do ano, ele perdeu no finish lane para o Kyle Busch. Depois teve um ano difícil, só agora em Las Vegas que ele se encontrou, teve uma boa corrida ali. E agora ele conquista uma vitória, né? Mais uma prova que a Red Horse vence em Super Speed. Um ânimo para a sua equipe, né? Que foi um ano decepcionante para ele, né? Sendo superado com certa folga pelo Germán Quiroga na maior parte das provas. Um grande sinal para ele que usou a experiência. A gente não tinha nenhum piloto de Speed Cup competindo. Vimos muitos pilotos inexperientes na pista, o que eu acho que ali no final foi um fator fundamental para ele garantir essa vitória. O Léo falou do Taylor Walter, né? Lembrar o Pequeno, que também sobre aquele forte acidente, mas também teve um bom treino de prova no início. O Reed, como o Léo falou, se envolveu em diversas aventuras, ele foi pole position, andou sendo punido duas vezes, andou tendo outros problemas, mas mesmo assim conseguiu chegar em quarto ali, num grande trabalho com o Spencer Gallagher. O Ryan Blaney, que na segunda parte da prova foi para frente, eu via ele como um dos favoritos da vitória, né? Mas no final ele acabou em quinto lugar. Eu acho que ele poderia ter conseguido mais pontos. Não faz sair no prejuízo, mas poderia ter sido um fim de semana melhor. E o John Westauer, né? Que o Pedro vai falar daqui a pouco, né? O Eric Jones também, o Pedro deve falar. O John Nemechek, né? Que fez uma grande corrida, acabou errando no incidente com o Ben Kennedy, mas conseguiu mais um top 10 para essa equipe que tem o seu primeiro ano na série. Pedro Mugart? Então, bom, eu estou voltando, né? Vou começar de uma forma meio diferente aqui hoje. Vamos falar primeiro dos incidentes que a gente teve na prova, né? A gente teve uma bandeira amarela já envolvendo um número razoável de carros. Na volta 13, foi um erro do Germán Quiroga. Né, nesse acidente, acabou coletando o Hornaday, que tinha arrumado uma vaga de última hora no 9. O Mason Mingus. Teve quem mais envolvido aí? O 84, o Chris Fantani também acabou envolvido, mas sem muitos danos, né? Tanto que ele terminou mais na frente a prova. E o número 39 do Ryan Sieg. Foi um erro do Quiroga na reta oposta, ficou bem claro pra gente ali. Ele acabou tocando mais forte no muro e o Mason Mingus acertou ele também, foi um contato bem típico de Talladega. Depois a gente teve a Milka Duno, que inclusive liderou uma volta aí, né, trazendo outro amarelo na volta 59, já para frente da metade da corrida, com problemas na caminhonete dela, liderou duas voltas. Não, tava sem combustível. Foi isso, né, ficou sem combustível. Foi. Né? foram, já aproveitando, falando que a Milka liderou, foram 9 líderes apenas nessa prova das trucks em Talladega, sendo que a Milka Dunn liderou 2 voltas, o Ryan Ellis liderou 1 e a Jennifer Jacobs liderou outra. Então, de pilotos ponteiros mesmo, apenas 6 pilotos lideraram. Foram Timothy Peters com 31 voltas, o Ryan Blaney também com 31, depois o Mawson com 18. Aí a gente teve o Townley e o Nemechek, que eu posso considerar o Townley até ponteiro nessa etapa, com 5, o Nemechek com 5. E depois o Eric Jones liderou apenas 1 volta. Ô Pedrão. Sim. Só salientar que a Jennifer, esse final de semana, ela correu de Chevrolet, não de Dodge. Ela tem as caminhonetes diferentes, né? Que a gente já comentou isso aqui. Para diferentes tipos de traçados, ela tem as caminhonetes antigas, umas caminhonetes mais novas. E aí a gente teve esse acidente mais forte que o Hélio destacou aí. Agora, eu não me lembro bem, mas eu revendo várias vezes o acidente para tentar entender melhor. Foi uma batida muito forte, eu realmente fiquei bem assustado na hora. Achei que o Kennedy nem ia sair da caminhonete, mas esses carros são muito seguros mesmo. Até comparei o tipo da batida um pouco com a batida do Tony Roper lá no Texas, nos anos 2000, que o Roper acabou até falecendo. Mas numa velocidade até maior, mas o contato foi um pouco mais lateral do Ben Kennedy. Mas felizmente a segurança hoje é muito grande, né? A princípio, alguém tocou no Nemechek. O Nemechek levou um empurrão mais forte e acabou batendo no Ben Kennedy. Depois, se alguém quiser dar uma conferida no vídeo aí para ver se concorda ou discorda comigo. Concordo, foi isso mesmo que aconteceu. Eu acho que ele levou. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Kyle Busch. Alguém tocou nele. Parecido. Isso. E acabou rodando. Foi só que a diferença é que na Sprint Cup, depois nós vamos comentar também, eles estavam desacelerando já, né? Nesse caso, eles estavam na entrada da principal ali, né? E tá todo mundo com o pé embaixo. E o John Nemechek parece que tocou um toquinho mais forte. Levou um toquinho um pouquinho mais forte e acabou tocando no Ben Kennedy. O próprio John Nemechek, como a gente sabe, já é um cara muito experiente. No momento do acidente, ele no rádio assumiu a culpa e tal, mas... Desculpa na hora. Mas ele, ao meu ponto de vista, ele não foi o responsável pelo acidente. Foi coisa normal de Talladega. O acidente talvez o mais forte do final de semana, inclusive. Mas, graças a Deus, tudo bem com o menino Ben Kennedy. Depois a gente teve um incidente, né, que envolveu... o Gresham estava na 20. Vamos lá. Não, o Newberry que estava na 20, o Brian Silas. E o número 68, que foi dessa vez... Vamos ver quem que estava no 68 aqui. A 68, a 68, essas truques perdidas. O Clay Greenfield estava na 68. Que foi a terceira bandeira amarela. Foi a quinta bandeira amarela da prova. A gente teve uma por detrito no 81, essa já mais finalzinho. E depois a gente teve o Norm Bean, né? Com o pneu furado, rodando sozinho. Aí trouxe a última amarela da prova, aí onde a gente teve a largada. O Timothy Peters não teve dificuldade alguma depois que assumiu a liderança da prova para se manter na frente, foi até pouco ameaçado, né? O Taylor Mawson fez um excelente trabalho. O Gallagher, que veio de vitória na arca, né, na última etapa que foi realizada no Kansas, ele que vai fazer full time, o melhor resultado dele na Truck Series, foi esse terceiro lugar. O Reddick superando 2 punições, apesar de eu não ser muito fã dele, vocês sabem disso, mas sim, fez um bom trabalho. Para o Pedro, ele tem que tomar no fogo do inferno. Para mim ele é bandido. Mas mencionar o seguinte, aconteceu o que eu esperava. A NASCAR ficou com frescura, puniu até o Crafton e o John Nemechek por bartending, né? Nem bump draft, né? Porque o bump draft você só empurra e sai fora, né? Foi por conectar os carros realmente, né? Fazer o famoso two-car tandem. E na hora que deu a bandeira branca, meu amigo, não tem como, se for punir, vai ter que punir todo mundo. Então foi o que aconteceu. E o pessoal formou dupla mesmo, realmente. A gente viu o Tyler Reddick vindo com o Spencer Gallagher lá de trás, o próprio Ryan Blaney também, se recuperando. E assim, falando em termos de campeonato, o John Stallone, que vinha mais na frente, acabou ficando sozinho, perdeu posições. Falando em termos de campeonato, eu acho que o Bubba Wallace seria o cara que poderia ser mais ganhador de Talladega. Ele conseguiu descontar pontos, sim. Ele vem tirando, a diferença já foi mais de 50 pontos, hoje é 28. Mas, assim, o Crafton, ele é complicado mesmo. Ele é punido, ele tem danos na caminhonete. E ele arruma um brigueiro danado, dá algo errado pros rivais dele e ele ainda consegue se manter na frente. Então, assim, acho que uma chance perdida para tanto para Darrell Wallace como para Ryan Blaney. O Johnny Sauter eu nem vou comentar. Parece que ele sofre algum problema de fogo amigo dentro da torne, porque ou é uma punição, ou é um motor que estoura. O do Crafton não acontece nada. Do Johnny Sauter parece que... Ou ele tá precisando fazer aquele velho pacto que o próprio Crafton fez, né? Porque dá tudo errado pra ele, alguém tem que começar a matar os carneiros aí também, né? Beber um sangue aí, porque tá difícil. Tem que vir pra Bahia. Ou tem que pagar alguma cumbeira aí pra desfazer a que o Crafton fez, porque tá difícil superar, hein? Fala, Leão. Tem uma noção, né, de como o Crafton é, ele, digamos, a gente for analisar, assim, acho que até saiu barato pro Brady e pro Bob Wallace, porque alguns metros da chegada o Crafton tava em quarto lugar. Por muito pouco que ele não consegue, não top 5, uma prova onde ele teve vários problemas. Inclusive, no score primeiro que saiu, ele passou em nono. Só que foram, acho que, 18 ou 19 truques separados por 0,3, 0,4, uma coisa impressionante. Assim. Então, realmente, o dano foi até pouco. Podia ter sido maior para os rivais dele. Lógico que ele não vai ter, né, a folga que ele já teve no ano passado, que saiu de Talladega. Ele chegou em segundo em Talladega e o Sauter venceu, se eu não estou enganado, ano passado. E ele saiu já com uma folga enorme, já só precisando cozinhar o galo. Até a Truck vai para Martins e agora a Truck faz as quatro, né? Seguidas. Mas a diferença é pouco. Dá pra, tranquilamente pro Bobo Wallace tirar os 28 pontos. Ô Pedro. Depois nós vamos entrar no mérito de campeonato antes de finalizar a corrida, mas tá difícil ainda, sim? O que você perguntou aí? Você não. Do ano passado? Do ano passado que o Sauter venceu e o Crafton chegou em segundo, se eu não estou enganado. Foi algo assim. Não, o Crafton chegou em nono. Nono ano passado? É. Porque ele não foi tão mal, eu lembrava. A diferença foi de 11 pontos. Ele descontou 11 pontos do Crafton ano passado. Mas ele estava lá para trás, né? Estava colocado no campeonato. Então, e agora esse ano, sem comparações, né, o Sauter terminou na 31ª posição, marcou 13 pontos, né, e o Crafton, por exemplo, marcou 30, então já tirou aí 17 pontos, mas ainda é pouco, tirou pouco, aumentou pouco, mas aumentou, né, só que se for olhar, o Bubba Wallace tirou apenas 5 pontos em relação ao Crafton, muito pouco. E o Blaney conseguiu tirar um pouquinho a mais aí, tirou 11, né? Mas aí nós vamos entrar depois no campeonato. Outro cara que eu observei bastante na corrida foi o Dani Suárez, que terminou em 15º, o mexicano, que ano que vem vai fazer full time na Nationwide, que vai ser Xfinity, na verdade, né? Me decepcionou um pouco, o equipamento não é tão ruim, o Mason Mingus andava com esse carro aí, com esse número, na verdade, né? Mas a KBM e a Gibbs forneceram equipamento para esse time número 35 aí, do Kevin Siwinski, que já tinha andado com o Mason Mingus também no começo da temporada, mas terminou em 15º, talvez um pouco de inexperiência nesse Super Speedways deve ter pesado para o Dani Suárez, e essa loucura no final aí para o cara que não tem muita experiência acaba dificultando um pouco. Jennifer Jocob, 18º lugar, excelente resultado, tá, gente? Mencionar aqui para Jennifer, terminou na volta do líder, então de certa forma até surpreendente o resultado. Chris Fontaine, o Léo já mencionou também, um excelente trabalho com essa truque número 84, terminou em 7º. Fora isso, pouca surpresa. O Gallagher, essa truque costuma andar bem com outros pilotos, então não vou colocar assim como uma tremenda surpresa, até que é um piloto que vai começar a fazer full time no ano que vem. Puxando o campeonato já aqui, então agora o Crafton lidera, né? Segue liderando desde o ano passado, praticamente. 674 pontos, 16 à frente do Ryan Blaney, 28 à frente do Bubba Wallace e 36 à frente do Johnny Sauter. O Peters agora leva 77 pontos de desvantagem para o Crafton em 5º lugar. Depois vem o Coulter, 81, Quiroga 100, Kennedy 112, Burton 119, o Ron Hornaday voltou a figurar, está ainda figurando entre os 10 primeiros, 180 pontos. E ele deve manter, eu acho que até o final, essa décima colocação no campeonato. Como eu ia citando, a gente tem Martinsville para as trucks, a gente não tem Texas para as trucks. Aí a gente vai... Não, a gente tem Martinsville, Texas, Phoenix e Miami. As quatro etapas agora, a truck vai. É, já começa agora em Martinsville, né? Então, assim, são 28 pontos aí, dividido por 4, 7 pontos o Bubba Wallace precisaria tirar do Max Crafton por prova para chegar mais ou menos ali brigando, né? 7 vezes 4. Média de 10 pontos na frente. 8. Isso. Vencendo aí corridas, daí... não. Se ele vencer duas provas, já fica mais fácil, né? Ele precisa ter uma média de 10 posições à frente do Crafton. 10 até não, 8 posições por prova, ele já... Ah, vamos colocar para ficar com folga aí, umas 10, né? Folga 10, ele teria que chegar em cada prova. Sim, Hélio. Mas aí eu acho que é o grande problema. Tanto ele quanto o Ryan Brady, se bem que o Brady, antes de Bristol, quando ele teve aquela sequência de azares, ele vira 5, 6 coisas ali no top 5, top 6, 7, só que esses pilotos, o Brenner e o Wallace, eles não têm essa consistência de chegar sempre, chegar 5 corridas sem abandonar nenhuma, sem ter nenhum problema. Esse é o grande mérito do Crafton, e é porque eu acho que ele tem toda a chance de ser campeão. É, tudo bem, a KBM, a PK Racing, a Bad Kids Loves Racing, tem condições de ter equipamento vencedor dominante para ele, só que manter essa regularidade, essa consistência, é um ponto muito complicado para ele. Eu vou até dar uma checada aqui pra gente ver como foi a oscilação desses rapazes. Na verdade, o Bubba Wallace, ele tá evoluindo, né? Ele vem da pior posição que ele teve no campeonato, fora em Daytona, que ele terminou em 24º. Aí ele depois ele avançou para 8º em Martinsville, né? Inclusive ele terminou em 2º. Pode ser uma prova de recuperação para ele nesse sábado. Ele em Dover, ele caiu para 11º, se manteve em 11º no Texas. Só um minuto aqui, aí. Se manteve em 11º no Texas, venceu em Gateway e foi para 9º. Depois em Kentucky ele foi para 8º, se manteve em 8º em Iowa. Foi para Eudora, venceu, foi para 6º lugar no campeonato. Pocono terminou em 8º, 5º. Michigan, 11º, se manteve em 5º. Bristol, 2º lugar, 5º. Bowmanville, lá no Canadá, 4º, quando ele terminou em 12º. 6º em Chicago, continuou em 4º. 2º em Lowdown, terminou no campeonato em 4º. Las Vegas, 2º também, 4º. E aí, em Talladega, terminou em 9º e foi para 3º no campeonato. Por isso que eu falo que Talladega poderia ser... Ele vinha de um 6º. E 2 segundos lugares, né? Se em Talladega ele termina um pouco mais à frente, talvez ele poderia ter um sprint melhor. Mas se analisando a tabela dele, ele vem evoluindo muito bem no campeonato. Só que são 4 provas, mas você pensando que são 22 provas só na temporada, 4 o jogo pode mudar e muito. Então, assim, eu não duvido. Eu acho que quem é o cara que oscila mais é o Ryan Blaney, que o Ryan Blaney já chegou a liderar o campeonato, né? E acabou perdendo depois a liderança do campeonato e vem oscilando entre terceiro e 2º. É por aí. Não sei, 4 provas, sei lá, alguns 8º lugares, descontando 8 posições, desculpa. Acho que dá pro Bubba Wallace. Ryan Blaney também, tranquilamente, mas é especulação. O problema maior é só uma, a regularidade do Matt Crafton, eu não discordo de você. Eu acho que é por aí mesmo. Não sei o que vocês pensam, mas teoricamente eles vão ter que torcer pro Crafton ter um problema. Senão o Crafton vai terminar dentro do top 10 todas as 4 provas que restam. E esse é o problema, o Crafton ser irregular. E lembrando que tem outras equipes que competem também, trucks que não são full time, ou até pilotos que estão mais atrás. A Truck Series tem vários pilotos que, tipo, eles não estão no top 5 do campeonato, mas em algumas provas pontuais eles andam na frente, né? O próprio Curtis Peters é um, né? Que ele chegando em 3º, 2º, ele tira uma posição do Crafton. Eu acho que do Bubba, né? E não adianta nada o Brady ser segundo na prova, o Crafton ser quarto. Daí na outra prova, o Crafton é terceiro e o Brenner é quarto, por exemplo. Você desconta só um ponto. Eu acho que eles vão ter que correr pela vitória. Vão ter que vencer até os seus próprios companheiros de equipe, né? Os seus próprios patrões, né? Para ter chances reais de ser campeão. Mas é aquela história, né? Essa pontuação, o problema do Crafton no início da prova de Martins, pode desmoronar todo esse cálculo que a gente faz aqui. Porque geralmente o Crafton, ele está se tornando um frustrador de expectativas, né? Ano passado a gente ficou a temporada inteira pensando em qual prova que ele ia ter problema. No final ele não teve problema nenhuma, né? Então é difícil já especular isso aí, mas não sei. Eu acredito assim, tanto o Blaney quanto o Wallace, se quiserem vencer, tem que vencer, pensar em vencer as quatro corridas. E esquecer do Crafton. Se um conseguir fazer esse milagre aí que o Ron Hornaday já fez, por exemplo, vencer, dar uma arrancada aí de cinco provas, o próprio Mike Skinner já chegou a vencer quatro corridas também. Não no final da temporada, mas nas últimas etapas. Nesse caso seriam as últimas mesmo. Mas assim, é difícil. Hoje eu até tava vendo uma prova da Truck de 2008, você vê, era outra coisa aqueles caras guiando, né? Então assim, hoje o nível parece estar mais equalizado também por causa dessa força jovem, né? Então, não sei. Acho que minha projeção para Truck é que o Crafton deve caminhar pro título, mas é bom ficar de olho que os meninos podem chegar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da Truck Series que nós comemos barriga aqui. Acredito que não, já passei o campeonato. Vocês, tem algum comentário aí para fazer sobre a Truck aí que ficou devendo, alguma coisa sobre o campeonato, prova mesmo em Talladega? Não, para mim foi uma prova excelente, uma prova boa de se ver. Eu gostei muito da prova, bem movimentada. O Peters venceu de forma incrível. Eu li comentários que a corrida foi, que o final foi sem graça, mas uma chegada mesmo em Talladega, ou seja, qualquer outra pista, também não precisa ter que chegar 0.001 de diferença. Eu acho que o Peter fez um trabalho excelente, que foi realmente subir e bloquear no momento certo, uma última volta impecável dele. Então, parabéns ao Peters pela sua vitória e parabéns a todos também, né? Foi uma corrida muito boa de se ver. O pessoal da Keselowski teve problema, o Rich foi duas vezes punido, o Blaney foi uma vez punido, e mesmo assim no final os dois trucos terminaram dentro do top 5, então realmente são os maiores destaques aí. E por certo momento, eu cheguei a pensar que o Dale Earnhardt Jr. iria vencer essa corrida, por ele estar puxando a linha de cima muito forte, por estar puxando muito bem ali de cima. Mas ali no final da corrida acabou ele não conseguindo puxar a linha ali, ele ficar um pouco para trás aí, acabou se complicando um pouco aí a corrida para ele aí. Infelizmente terminou apenas em nono no campeonato. Então, realmente uma grande corrida. E campeonato, é que você já falou mesmo, perdão. Campeonato, parece que o Crafton vai caminhando aí para mais um título aí, que vai ser complicado tirar esse título aí. Acho que Martinsville vai ser mais uma daquelas provas onde que falamos que, tipo, Talladega, né, não tem um favorito, não podemos apostar num favorito, porque lá tudo pode acontecer, assim como Talladega, já que é uma pista onde que o melhor freio é o para-choque do truque traseiro da frente. Melhor? Então, sobre a prova, só um detalhe que eu deixei passar, na primeira parte, para metade, até a gente tinha aquela amarela da Bruno lá, quando o Crafton foi punido e o Blaney dava uma volta atrás, a gente viu um estilo de corrida que o pessoal não estava muito habituado, né? Os trucks separados, né? Alguns pilotos correndo em pelotão, o pessoal que vê os vídeos antigos aí, da década de 90, né? Década de 80, via bastante essa corrida bem tática. Esse ponto eu achei bastante interessante. No mais, os caras conseguiram dar a volta por cima. E foi muito bom ver, principalmente, o Spencer Gallagher no final, mostrando bastante força, né? E talvez tenha sido a prova mais aguda do John Westall na categoria. No final ali, como o Pedro falou no, durante a transmissão lá no final, ele teve problemas de relargada, mas eu nunca vi o John Westall tão na frente, assim, tão no top 4 durante uma prova da Truck Series. É só isso, Pedro? Positivo, eu também avaliei que foi uma excelente prova. Eu fiquei mais encucado com esse negócio do tudo ou nada na última volta, né? Ou a NASCAR libera ou não vira nada, né? Então, sei. Eu acho que tinha que liberar o... Se as trucks ainda, a configuração dela permite ainda que fazem o tandem, então que, sei lá, ou deixa a corrida inteira ou pune todo mundo na última volta. Ô Pedro. Como eu disse no próprio Twitter durante a transmissão, falei... Do jeito que tá aí, poderia ter vencido a Joe Cobb, qualquer um que estava lá atrás que não participou de nenhum tipo de empurrão, né? Porque foi impressionante, mas maravilha. Mais alguma coisa, velho? Pode falar. Não, só termino só sobre isso aí, sobre essa falta de critério, ou tipo, critério subjetivo, dependendo da situação, né? Eu acho que a NASCAR ela age mais ou menos em relação a brigas, a porrada que sai entre o pessoal, em relação a bandeiras amarelas do mesmo jeito. Ela meio que manipula, não manipula, mas ela administra para não sair de um limite de controle, porque a gente sabe que o tipo de coisa que a gente tinha no ano passado, todo mundo empurrando daquele jeito lá, era muito perigoso. Desse jeito aí é mais ou menos aquele, sabe aquele professor seu que já está para aposentar, que mete pressão e na hora deixa todo mundo pular na prova? É mais ou menos desse jeito. É, finge que está punindo, mas na realidade não pune. Deixa o negócio, porque para não, só que tipo, até manter o controle até um certo ponto para não se perder, né? Isso aí. É, foi o que fizeram, né? Deram um susto. Fizeram isso em Daytona também com a Nationwide, né? Puniram lá o James Buescher e mais um lá que anda meio no fundo do pelotão. Quando caiu, o Bush empurrou, eles fingiram que não viram e deram um alerta, puniram até o próprio Matt Crafton, mas tudo bem, né? É, lá pro meio da prova, tinha como. Ainda deu sorte que o Crafton. Exatamente isso que eu ia falar. O Crafton é tão sortudo que na hora que ele foi punido entrou um amarelo. Sortudo ou não, né? A gente já sabe o que ele faz, mas. É, então, vida que segue. Então a gente vai. Vamos já finalizar esse bloco, senão a gente não vai terminar ele desse jeito. É, e nós voltamos para falar da Sprint Cup lá em Talladega. E a Truck volta em Martinsville, a gente volta para dar os palpites no último bloco.